Quem é Michel Foucault? Foucault é um filósofo francês contemporâneo. Apesar de contemporâneo, ele é falecido. É porque na filosofia é assim. Você pode estar morto, bem morto, enterrado, e ainda assim dizem que você é contemporâneo. Porque o mundo do qual ele fala, o mundo que ele analisa, o mundo para quem ele escreve, é o mundo atual. São as sociedades contemporâneas. Tudo bem, ele não está mais vivo para atualizar as ideias dele. Mas as ideias dele são aplicadas hoje como se ele tivesse acabado de escrever, como se tivesse acabado de produzir o seu trabalho. Né? Filosofia contemporânea, portanto. Pois bem, Foucault, ele tem uma preocupação especial em tentar relacionar justamente esse conjunto de saberes, esse nosso modo de pensar e uma série de atitudes sociais, uma série de práticas que nós temos. E, portanto, ele é um autor que tentará fazer a relação entre a produção de saberes e as relações de poder. Na sua trajetória intelectual, essa união, essa preocupação não se dá, sabe, num estalo de uma vez só. O primeiro passo dele é entender como esse saber é criado. Saber é o nome genérico que ele dá. Porque ele percebe lá pelas tantas que existe algo que de alguma maneira pauta a nossa forma de pensar. O que eu quero dizer com isso? Algo que, compartilhado por um grupo de pessoas num determinado lugar, num determinado momento, permite que ela interprete, atribua sentido a experiências novas que encara vida afora. Vida afora. A base para esse tipo de estudo é a seguinte: é que você entende qualquer coisa a partir daquilo que você já sabe. A base, portanto, para você atribuir qualquer significado a qualquer coisa nova é um saber anterior qualquer. Se você não tivesse saber anterior nenhum, você seria incapaz de compreender qualquer coisa. Nós sempre entendemos o novo a partir das coisas que já foram entendidas. É preciso que nossa mente seja capaz, portanto, de ligar, de fazer uma ligação entre uma experiência já vivida e uma experiência atualmente sendo vivida, para tomar emprestado o sentido da experiência antiga e atrelar à experiência nova. Não é legal? Imagine você. Imagine uma aula. Eu sei que não é fácil prestar atenção em aula. Eu dou aula. Mas sou aluno também, sabe? Eu também assisto aula. Eu assisto palestra também. Eu sei o quanto é difícil você não cochilar. Eu sei, inclusive, que uma estratégia em escolas é colocar cadeiras desconfortáveis. Porque se a cadeira fosse confortável, não é? Você abraçaria o sono com muito mais facilidade. Agora, em cadeiras chechelentas, de madeira, num ângulo de 90 graus, assim, mantendo suas costas doloridas, criando hemorroidas nas nádegas, sabe? De tão pouco macio que é o assentamento, isso tudo faz parte de uma estratégia para manter a sua atenção. Eu lembro, quando eu estudava, e você também provavelmente passou por essa experiência, que você assistia uma aula, e se você não entendesse ou se distraísse, tia Terezinha, professora, todo mundo teve uma tia Terezinha, não teve? É batata, velho, todo mundo teve uma. Ela olhava para você e dizia: menino, presta atenção! Era uma palavra só isso. Presta atenção, menino! Porque se você não prestar atenção, você não vai entender. O que tia Terezinha quer dizer com isso? Que a atenção é uma condição necessária do entendimento. Não é isso? E que, portanto, se você não entendeu, é porque faltou essa condição, a atenção. Você não era uma pessoa virtuosa o suficiente, esforçada o suficiente para prestar atenção. Eis a aula, uma luta sua por atenção, na esperança do entendimento. Pois a hipótese foucaultiana é exatamente o oposto. Você só presta atenção porque você entende. É diferente. E por que você entende? Porque você consegue relacionar uma experiência já vivida, um saber já adquirido, com a experiência nova, com o saber recentemente, sabe? Vivenciado. Percebe? Tanto é que toda aula é assim. Você vai assistindo a aula, toda aula propõe o novo. Por isso é difícil prestar atenção na aula. Porque quem fala o novo fala para você coisas que você não conhece. E por você ouvir coisas que você não conhece, você não entende fácil. É que vai para uma aula para saber o que já sabe? Não vai, velho. Ah, isso eu já sei. Vou ficar em casa. Você vai para, em tese, ouvir coisas novas, não é não? Em compensação, programa de auditório, você consegue prestar atenção nele ao ponto de parecer robotizado, hipnotizado pela televisão, ao ponto das pessoas falarem com você e você está num grau de concentração tal, assistindo o Ratinho, um teste de paternidade da Sônia Abrão ou coisa parecida, sabe? Ao ponto de você nem ouvir as pessoas falando com você. Ao ponto da casa se incendiar e você ainda assim, sabe? Robótico diante da tela. Como é que pode? É porque a mensagem do programa popular é uma mensagem tal que qualquer um consegue atribuir sentido, logo é fácil ter atenção naquilo. Percebe? Mas as coisas ditas numa aula são inéditas, são novas. Aí é difícil prestar atenção. Aí é difícil prestar atenção. Agora, essa sua atenção, esse seu já saber, veja, é muito facilitado se a aula, por exemplo, ela se pauta em exemplos que falam da sua experiência, de uma experiência de vida que é a sua. Ora, há grupos, há uma série de experiências que são compartilhadas por pessoas de uma mesma sociedade. E, portanto, há um certo saber social comungado a partir de experiências. Experiências que não são apenas aquilo que nós fazemos, mas experiências que correspondem também àquilo que nós costumamos ouvir sempre. Tem coisas que dizem sempre para você. Eu lembro que quando eu era criança, tinha que tomar um cuidado danado com golpe de ar. Minha mãe dizia, cuidado com golpe de ar, menino! Eu tinha mais medo do golpe de ar do que de bicho papão. Sabe, eu não tinha o menor problema com, sabe, apagar a luz do quarto para dormir. Eu não ficava imaginando que tinha alguma coisa embaixo da cama, se tivesse, dane-se. Agora, o tal do golpe de ar, a janela não podia ficar aberta. E se o golpe de ar entrar? E o golpe de ar é sorrateiro, ele vai tipo uma rasteira. Porque se você estiver descalço, é pior. Eu não podia, em hipótese alguma, era um tabu na minha casa. Eu não podia, em hipótese alguma, abrir a geladeira com o pé descalço. Para abrir a geladeira, tinha que estar de chinelo. Porque se estivesse descalço, o golpe de ar ia te pegar. E aí? Aí! Nossa, ainda tinha essa antigamente, não? É verdade, a geladeira dava choque. Impressionante, né? Até hoje eu tenho medo. Choque de geladeira também. Mas claro, um gordinho que nem eu não se intimida por um choque para pegar um pudim. Oh. Né? Mas ainda assim eu fico meio receoso e tal. Agora o golpe de ar, veja, o golpe de ar é uma espécie de saber que lhe é transmitido, que é um dado da cultura, uma singularidade cultural nossa, mas que, de certa forma, ajuda a organizar o seu imaginário sobre os efeitos das mudanças climáticas. Não é interessante? Outra cultura pode ser que não tenha a menor preocupação com o golpe de ar. O medo seja outro. Golpe de, sei lá, cuidado com o casaco, olha o golpe do casaco, olha o golpe da quentura, aí derreteu o miolo, não sei, né? Cada cultura inventa o seu, cada cultura inventa o seu. Então Foucault queria entender como é que esses saberes são criados, como eles são mantidos, como eles são compartilhados, mas não a partir dos movimentos sociais que criam, que desenvolvem, mas mostrando como em determinado momento, em determinado grupo, a um conjunto de saberes que organiza a nossa experiência. Veja, já ficou claro aqui que é um conjunto de saber que nós compartilhamos, porque temos experiências comuns por fazer parte do mesmo grupo. Agora, o passo seguinte, e o mais sutil deles, é entender como esse saber, ele pode ser, digamos assim, observado em níveis. Porque se a coisa que eu já sei, que organiza aquela experiência que eu vou encarar, que me permite atribuir sentido, é possível falar de um nível mais direto de aplicação desse saber Um nível direto, como, por exemplo, alguém abre a geladeira, o que você pensa logo? Golpe de ar. Né? Porque cansaram de falar de geladeira e golpe de ar. É fácil associar os dois. Qualquer coisa fria, golpe de ar. Aplicação direta do saber. Mas outra é você usar esse conhecimento do golpe de ar para fazer uma analogia, algo do tipo. Se eu sou afetado por um vento que bate em mim, eu adoeço. Isso me permite pensar também que uma série de coisas fora do meu corpo que encontram com o meu corpo podem me causar algo perturbador. Ainda que esse algo que encontra o meu corpo seja algo invisível, relevante, que não pareça algo tão grandioso. Eu sei que isso é uma caixa d'água, daquelas grandes, de 30 mil litros de água, cheia d'água, cair na minha cabeça, eu sei que me machuca. Mas o curioso é eu aceitar que possa me machucar também uma bolinha de papel. Ao ponto de eu precisar ir ao médico, fazer exames e ainda ter a recomendação de repouso. Não é? É. 15 minutos depois houve um outro objeto de plástico que pesaria 500 quilos, deste tamanho, segundo as imagens, e que pesa 500 quilos. Impressionante. Aliás, 5 quilos, né? Tamanho da mão e pesa 5 quilos e é de plástico. Não é de plástico, teria que ser de chumbo e titânio, uma liga dessa. E 5 quilos tomado na testa, sabe? Meio quilo que seja tomado na testa. Tinha que sair sangue, velho. Tem que ficar roxo. Tinha que derrubar. Veja Berlusconi. Aquilo ali sim machucou, velho. Aquilo ali, sabe? Quebrou o dente o diabo a quatro. Aquilo ali machuca. Agora, bolinha não, velho. Rolinho de fita aí, adesiva, não é pra dizer que precisa de repouso. Ah, vá pro inferno, né? Isso é algo que machuca mais o orgulho do que a cabeça. O orgulho fere, porque o orgulho é ferido com muito pouco. Agora, a cabeça não. A cabeça não. Mas veja, se eu já me acostumei com a ideia do golpe de ar, eu posso aceitar com mais plausibilidade. Eu tenho como mais aceitável, percebe? Que coisas que não são tão sólidas assim possam de fato me afetar fisicamente. Percebe? Eu dou um salto, eu uso esse raciocínio para estruturar uma série de conclusões sobre outras coisas. Né? Comentei aqui a pesquisa que eu fiz com retratos falados. Né? Olha, aquela pesquisa, ela acabava reproduzindo, no final das contas, ela demonstrava a reprodução de certos preconceitos. Um preconceito que é muito simples de você entender. Imagine que você chegue aqui no centro da cidade, chega para um policial e diz, roubaram minha bolsa. O policial pergunta, quem foi? Você aponta o menino de rua. O policial não tem dúvida, meu amigo. Vai em cima do menino de rua, cadê a bolsa? Cadê a bolsa? Não está com você, passou para quem? Na dúvida, reboca todo mundo e leva para a delegacia, lá a gente vê quem é quem. Mesma cena, roubaram minha bolsa. Quem foi? Ele aponta um sujeito de terno e gravata. O policial vai perguntar, só tem certeza que foi ele? Se for falar com o sujeito, é assim, com licença. A senhora está dizendo que só pegou a bolsa dela. Veja, já é dúvida. Porque ele se permite concluir que é uma verdade quando diz que um menino de rua afanou bolsa alheia, mas ao mesmo tempo não se permite acreditar que seja verdadeiro que a mesma pessoa afirme que alguém de terno e gravata tenha pego a bolsa. É porque na cabeça dele já existe a ideia de uma ordem do mundo. E nessa ordem que o mundo é, pessoas de terno e gravata não saem por aí afanando bolsa. Mas menino de rua, sim. Menino de rua, sim. É, portanto, para ele, natural, ou seja, é um acontecimento em conformidade com a natureza. Que o menino de rua saia furtando bolsa por aí. E, por outro lado, é algo completamente aberrante, disforme, sem conformidade com a natureza, que alguém de terno e gravata seja ladrão de bolsa no centro da cidade. Percebe? O mundo não é uma ordem. Isso é o que implica você mergulhar radicalmente no projeto moderno. É o que Nietzsche denunciava, repito. O projeto moderno é um princípio que faz do mundo um cosmos. Eu digo, o mundo é uma ordem, sim, e o princípio dessa ordem é Deus. O projeto moderno implica que a ordem do mundo somos nós que fazemos. Que as mesmas regras que valem para falar da ordem física, as leis da física mesmo, sabe? Força de atração gravitacional, em que matéria atrai matéria na razão direta da massa, o inverso do quadrado da distância, sabe? Em que um teorema de Torricelli lhe dá uma base de cálculo que lhe permite calcular com que velocidade a bolinha de papel acertará a testa de alguém, se é arremessada com a força tal, massa não sei o que, aceleração não sei das quantas, sabe? Me permite calcular com precisão. Isso, veja, se essa ordem matemática do mundo físico, essas mesmas regras, essas mesmas leis, esse mesmo raciocínio de ordem, essa matriz de pensamento do mundo, não vale para as relações humanas, para as relações sociais. As relações sociais não funcionam pelas mesmas leis da física. Havia no momento da modernidade a ideia de usar a física, portanto, como um modelo para pensar todo o mundo. Da mesma forma que os físicos chegam a conclusões sobre o movimento das coisas, sobre a ótica. Eu podia pegar essa mesma base de entendimento, ou seja, eu podia usar a física, a ciência do mundo físico, a ciência matemática do mundo físico, como um saber que me permitiria compreender as relações humanas. É isso que os autores modernos tentam fazer. Por isso eles são tão empolgados com a física. A física é o saber primeiro do entendimento. Mas Foucault estudava a mudança nessas ordens. Hoje não dá para você dizer que o mundo é uma ordem tal qual a física. A ordem que nós dizemos que o mundo tem é uma ordem que está na sua cabeça. Na sua cabeça. E é essa ordem do mundo que está na sua cabeça que torna certos eventos, afirmações ou pensamentos que lhe apresentam como verdadeiro ou falso, aceitável ou inaceitável, plausível ou não plausível. A natureza não é, no que diz respeito às relações sociais, não existe uma natureza. Não existe uma natureza humana que paute as relações sociais. Mas ainda que não exista, nós observamos, falamos do mundo e atribuímos a ele sentido como se existisse uma natureza. O princípio de ordem do mundo, que é a natureza, está na nossa cabeça. Está nos olhos de quem vê. Não do indivíduo que vê. Porque esses olhos que enxergam, esse indivíduo que enxerga, é um indivíduo que compartilha com mais um bando de gente os mesmíssimos critérios de atribuir o mundo. Ou seja, eu vejo o mundo como se fosse a natureza ordenada. Você, que é meu vizinho, vê o mundo do mesmo jeito, como se fosse a mesma natureza ordenada. Por que isso? Porque nós dois compartilhamos uma mesma ordem de saber, um mesmo sistema de pensamento. Foucault deu nome à disciplina da qual ele era professor, no Collège de France, de História dos Sistemas de Pensamento. Porque eu organizo sistematicamente a minha forma de pensar e de interpretar as coisas do mundo, forma essa organizada que funciona agora, mas que daqui a um tempo não funcionará mais, ela será outra. Sim, porque a forma como sistematicamente nós naturalizamos a nossa experiência do mundo, ela muda de tempos em tempos. De tempos em tempos. Por isso uma história. Elas têm história. Elas têm começo, meio e fim. Ao começo, sabe, da era em que as pessoas usaram a física como modelo para pensar as relações sociais. E há um fim disso também. E há um momento em que isso é substituído por outras referências, outras tantas referências. Já houve um momento em que o mundo era pensado a partir de critérios puramente hierárquicos. Você que nasceu nobre é gente boa, bonito, legal e nunca fará nenhuma vilania. É pessoa mais capaz, mais preparada, tenho eu certeza disso, só olhando para a sua cara. Isso era algo que ninguém questionava. Por quê? É natural. É natural. Mas isso que nós dizemos ser natural é inventado. É inventado. Cito outro autor que complementa muito bem isso, que é Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é sociólogo. Morreu há pouco tempo também. Viveu mais que Foucault. Mas também já botou o paletó. Já foi para a terra do pé junto. Ora, Bourdieu É um camarada que fez algo diferente, porque a sociologia, ela costumava se concentrar na compreensão dos fenômenos sociais diferentes, sabe, da singularidade, daquilo que chama a atenção. Não estudava aquelas coisas que são banais, rotineiras, comuns. Bourdieu não, Bourdieu é um desses sociólogos que estuda as coisas banais, rotineiras, comuns. Bourdieu, portanto, ele acaba criando um arsenal interessante para perceber o quanto nós naturalizamos coisas que não são naturais. Eu vou lhe dar um belo exemplo de um estudo inspirado em Bourdieu. Não é dele, mas é inspirado em estudo dele. Pesquisa sobre racismo na cidade de São Paulo, feito com crianças em torno de 10 anos de idade. A pesquisa é mais ou menos o seguinte. Entrevistaram crianças de 10 anos em várias escolas de São Paulo. Todas da mesma faixa etária, perceba, mas de escolas diferentes em bairros diferentes. Isso vai desde escolas públicas, em bairros bem pobrezinhos da Grande São Paulo, até crianças de 10 anos de escolas, sabe, muito bem pagas, de áreas ricas de São Paulo. O que faziam com elas era um jogo de memória. Sabe jogo de memória? Você mostra uma imagem, a criança vê por alguns segundos, você esconde e começa a fazer perguntas sobre aquela imagem que ela viu. Qual é a cor da menina no escorregador? Amarelo! Ah, ganhou um ponto. Uma dessas perguntas era, o que a mulher negra está fazendo na foto? E adivinhe você quais foram as respostas predominantes nas crianças de 10 anos? Limpando, varrendo, arrumando. Ou seja, vira uma empregada doméstica. A cena que elas avaliaram parecia foto, imagem do núcleo rico da novela das oito, sabe? Casarão, carrão, gente, né? Gente que você olha e vê que tem dinheiro. O que a mulher negra de fato fazia na foto? Nada, não havia mulher negra na foto. E uma quantidade significativa de crianças enxergou na foto em que não havia mulher negra, uma mulher negra como empregada doméstica. Claro, na cena de núcleo rico da novela das oito, o que faz a mulher negra? Empregada doméstica. Milton Gonçalves, ator consagrado na Rede Globo, desempenho excepcional no teatro e no cinema, mas ele mesmo é um cara que denuncia isso. Quais são os papéis que cabem para atores negros na Globo? Nunca num núcleo rico. Eu não sei se você já reparou isso. Os atores com cara de nordestino, bem marcada, qual é o papel que lhes cabe? É no núcleo pobre, meu amigo. Atores negros, quando fazem papel de rico, compõem o núcleo cômico da novela. É o Foguinho e outros tantos. É gente que desempenha um papel patético naquela trama. Claro, porque o papel patético é uma forma de você permitir que pessoas ajam de uma forma contrária à natureza. Porque o que é engraçado é isso. O humor não é a mentira, mas o humor também não é a verdade. As coisas engraçadas são algo que fica meio caminho da mentira e da verdade. Se você chega para um sujeito que tem um nariz grande e diz, meu amigo, o seu nariz é mais ou menos do tamanho da Zona Oeste. É mentira dizer que o nariz dele é do tamanho da Zona Oeste. Mas isso não teria graça se o sujeito não tivesse um nariz realmente maior do que a média. Percebe? É meio caminho entre a verdade e a mentira. A verdade é a mentira. Ela insinua mentirosamente uma verdade. Isso é o humor. Isso é a comédia. Não é? É isso que faz o negro na novela das oito. Ele insinua comicamente. Ele é uma comédia. Não é engraçado? Não é engraçado? Milton Gonçalves dizia isso no Faustão. Isso foi ótimo. Isso foi ótimo. Porque o programa do Faustão, ao vivo. E ele chegava ali, ô louco, e ele falando do racismo e tal, que tem que dar mais oportunidade para atores negros e tal. E Faustão apoiando, claro. Faustão não convida ninguém ali para dizer que ele é um idiota, para falar mal e tal. Dá, ali para dar força. E lá pelas tantas, o que é que Milton Gonçalves observa? Veja aqui no seu auditório, por exemplo, Faustão. Nas primeiras fileiras, que são as que mais aparecem na TV, só mulheres brancas, enquanto as negras estão lá no fundo do auditório. E Faustão meio sem graça. Ô, oh, é mesmo, meu? Ô, oh, louco, alguém tem que dar um jeito nisso. É? Vai falar o quê? Não é? Porque é exatamente isso que eles fazem. Triagem. Então você vem para cá, porque você vai ficar bem no vídeo. Aí quando mostra uma pesquisa dessa com as crianças, você pergunta: vem cá, quando é que tem aula de racismo? Não tem. Não tem aula de racismo. Você tem até o contrário: oficina antirracismo nas escolas. Então como é que chega um resultado desse? Porque não é só naquilo que nós aprendemos dentro de instituições feitas para aprender. Porque nós organizamos o saber a partir de toda a experiência cotidiana. Aí explica como é que pode esse racismo já estar presente, bem ou mal, nas crianças de 10 anos. É uma forma de racismo. Porque elas, que se viram ali tentando responder, sabe? Quando falhava a memória, elas completavam com uma ideia que lhe parecia plausível. E no mundo delas, de crianças de 10 anos, é plausível, é aceitável, é natural, portanto, que uma mulher negra seja empregada doméstica. Não é natural que seja a patroa. E isso, para você ver o quanto é perverso, as mesmas porcentagens se mantêm desde a escola rica até a escola pobre. Na escola rica, onde nem o pessoal da faxina é negro, até a escola pobre, onde todo mundo é negro. E as crianças já crescem com isso. Branca, né, uma criança negra, aí o rapaz lá perguntava, ah, quem é o mais bonito, né? Então, o branquinho fazia assim, e a criança negra apontava ele também, quem é o mais inteligente, né? E foi ainda assim, uma hora que ele falava assim, quem é o mais feio? Aí a própria criança negra, né, não conseguia falar que o branco era feio. Aí ele fez assim, quando ele falou, quem é o mais feio, né, porque eu sou mais burro, essas coisas, aí a criança começou a chorar, porque aí ele começou ele mesmo, né? Ele, não sei, foi montado, mas você vê que na própria cabeça da criança. É. E esse é o detalhe, é ele apontando para ele. Ele, aí porque... Porque se você pensa as relações de poder só pela imposição da força bruta, você pode dizer assim: racismo é coisa que os brancos inventaram para dominar os negros. E só se mantém porque os brancos estão ali fazendo força para manter a dominação sobre os negros. Mas quando você vê uma pesquisa dessa, quando você vê a criança negra, você pergunta para ela, quem é o feio? Ela diz, sou eu. Você vê que o critério racista está no dominante e no dominado. Porque a condição de eficácia de um critério simbólico de dominação, ou seja, de um saber que organiza a nossa experiência, é que ele seja compartilhado tanto pelo dominante quanto pelo dominado. Percebe? Ou seja, não é só o dominante que diz eu sou o bom. É preciso que o dominado diga ele é o bom. E queira ser como ele. E queira imitá-lo. E busque os mesmos referenciais que ele. Não crie os seus próprios. Porque aqueles que são os seus referenciais são feios. São feios. É mais sutil que piada. Piada. Piada. Ah, mas é engraçado. É muito mais sutil, não é? É da escola, é no parquinho, é o porto pai de escola. Qual é o limite da piada aceitável e da inaceitável? Entendeu? Aí é aceitável porque, ah, isso é só uma piada. Aí tem aquelas assim que vão, né? Pega na veia. Eu acompanho o Twitter. Eu tenho Twitter, eu acompanho o Twitter de Danilo Gentili. Tem um cara que é politicamente incorreto, é Danilo Gentili. Ele esculhamba tudo e todos. Ele não tem limite. Ele sabe que não tem, não é falta de senso. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele já esculhambou todo mundo pelos mais variados motivos. E eu fico olhando também quem reclama das piadas. Ele já fez piada racista, ele já fez piada de deficiente físico, ninguém reclamou. Ninguém. De quem então, nossa, Ninguém nunca reclamou. Mas um dia, ele insinuou que Hebe Camargo era velha. Ah, mexeu com a idade da Hebe Camargo, as pessoas, assim, houve... Foi um dos momentos de maior polêmica das pessoas. Nossa, aí é o limite. Quer dizer, piada racista pode, piada... Agora, falar de idade não pode, da Hebe. Fazer piada dizendo que Hebe é velha, aí não pode. É o quê? Gatinha, novinha? Não, é, meu Deus. Não é? Percebe? O limite do aceitável e do inaceitável é uma grande construção social. Agora, não foi uma pessoa que reclamou, foi um bando. Sinal de que um bando de gente compartilha os mesmos critérios. Um bando de gente acha normal determinada coisa e anormal outra. É isso que Foucault estudava. Aquele saber que organiza o nosso senso de normalidade e anormalidade, do que é aceitável e do que é inaceitável. Porque é com base nisso que a dominação ocorre. Então, se uma criança negra já se acha feia, se a criança negra já tem a certeza que o papel dela na sociedade é de subalterno, fica muito mais fácil ele aceitar o papel de subalterno. Percebe? Muito mais fácil. Porque vira algo natural. E se ele tenta ser algo mais, as pessoas em volta dele começam a dizer, não, você tem que pisar, sabe? Você tem que andar com o pé no chão, você não pode querer, não sei o quê. Por que não? Por que não pode? É, sonha muito alto. Mas né, sonha muito alto. A quantidade... Claro. E você quer ver outra coisa? Tem uma pesquisa muito interessante sobre escolinhas de futebol no Rio de Janeiro. Porque os clubes do Rio de Janeiro há muito tempo começaram com as escolinhas de formação de base, não sei o quê. Quer dizer, é, o Flamengo tem um trabalho há muito tempo, o Vasco também. Enfim. Então, quando você começou no futebol a ter esses salários astronômicos, virou aí sabe, a escolinha de futebol do time ficou concorrida. Porque não vale a escolinha de futebol do bairro. Porque o negócio não é só a criança aprender a jogar futebol. É alguém que pode arrumar um contrato para ela ver que o garoto joga bem. Entendeu? Então a pesquisa era com pais e crianças que eram submetidos. Era a pesquisa na área de psicologia. O foco inicial da pesquisa era o tipo de pressão que se fazia sobre a criança. Porque a quantidade de criança que aparece na fila para fazer um teste é enorme. Muitas entram para a escolinha. Então, agora, quem chega a virar um profissional de sucesso, nossa, é uma porcentagem ínfima aí, sabe? É muito pouca gente que de fato chega lá. Mas a quantidade de pais que apostam nisso é muito grande. Agora a questão é a seguinte, você tem outros tantos exemplos de gente que sai dos lugares mais improváveis do mundo, sabe, daquele pobre, horroroso, não tem nada na vida, e alcança posições sociais bastante relevantes. Há uma série de exemplos. Mas a maioria dos pais de áreas pobres não investem nisso no filho. Eles veem como mais provável, mais plausível, que o filho consiga algo na vida, algo grandioso, como jogador de futebol. É impressionante, porque jogador de futebol já virou aquela, sabe, é aceitável que alguém que venha de uma classe social muito baixa se torne rico pelo futebol. É plenamente aceitável. Agora, as barreiras que ele encara, não se iluda, são rigorosamente as mesmas que ele encara fora do campo de futebol, em outras profissões. O Ronaldo. Ronaldo fenômeno. Ronaldo fofão. O Ronaldo me fez me sentir muito bem, sabe? Porque com o peso que eu tô, não é? Eu tenho um corpo de atleta. Finalmente eu tenho um corpo de atleta. De atleta profissional, hein? E não é de xadrez. Não é de bocha. É de futebol, velho. Olha que beleza. Cheguei lá. Olha só. Foi bem. O Ronaldo, que tem toda uma atenção da mídia, que tem, né? Quer dizer, tem todo o mise-en-scène em cima dele, tem todo, né? Ele tem uma imagem tão positiva que ele pode ser, inclusive, flagrado num motel com três travecos, que isso não queima o filme dele, o que é impressionante. Né? Mas ainda assim, ele tenta ser sócio do clube paulistano. De cara, ele foi barrado no restaurante porque tentou entrar de tênis. E no restaurante do clube paulistano, você só entra de sapato. Também fui barrado lá por não estar de sapato, sabe? De sapato. Um troço desse aqui já barra. Ele tentou entrar de tênis. E não adianta dizer que é o Ronaldo Gorducho, não é? Tentou virar sócio, pois os sócios negaram, não. Nós não queremos aqui. Veja você. Gente com muito menos grana do que ele é bem-vindo no clube. Mas ele não. Ele não. Romário. Romário comprou uma cobertura, que aliás está vendendo, para pagar a dívida. Mas Romário comprou uma cobertura num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. É tipo você criar Alphaville, sabe? Quando criaram aquela... Ah, o rico vai morar em Alphaville. É um Alphaville, só que não é no fim do mundo. É dentro da cidade mesmo, né? Quer dizer, esse é o condomínio que ele arrumou na Barra da Tijuca. Todos os apartamentos são imensos. Você pode marcar com os amigos para jogar futebol na sala. Tem espaço para isso. Sem quebrar os móveis, né? De tão grande que é o negócio. É uma beleza, é uma beleza. Ele era odiado no condomínio. Odiado. O que foi que ele fez para ser odiado? Nada. Nasceu. Estava ali. É que para você comprar um prédio, um apartamento, você só precisa de dinheiro. Porque um condomínio é que nem um clube. Em que as pessoas, os outros moradores, votam para dizer se você pode ser só da sala. Mas o fato é que o condomínio inteiro fazia de tudo para ele sair dali. Então, se o morador do 203 faz uma festa daquelas, assim, de chamar tudo quanto é amigo e botar som alto até às 6 horas da manhã, entendeu? As pessoas reclamam, mas assim, nossa, estava um barulho, não conseguia dormir, mas é coisa da juventude. Se Romário fazia festa até 10 horas, ele é um bárbaro, o condomínio inteiro se reunia, temos que tomar uma atitude, vinha abaixo assinado e processo contra ele. O vizinho de baixo pode, ele não. Por que não? Porque ali não é o lugar dele. Então as pessoas dizem isso para você com alguma sutileza. E não é fácil, meu amigo. Ou seja, há uma ordem de mundo, ordem social, que é mantida, que é reproduzida. Qual é o saber que estrutura isso? Porque na hora de explicar esse troço... Muitas vezes, eu mesmo quando anunciei essa pesquisa, né, feita aqui em São Paulo, que eu mostrava as crianças e tal, por que vocês acham que chegaram a esse resultado? Não faltou gente em sala de aula que já tenha dito, ah, mas as crianças, porém, porque é natural que seja assim. Claro, em termos estatísticos, você tem mais empregadas domésticas negras ou brancas no Brasil? As pessoas chutariam negras, apesar de que não, são brancas. São brancas, a maioria. Como a maioria do sistema penitenciário também, brancos. Ainda que comparados os dados do sistema penitenciário com o censo do IBGE, os brancos, isso é autoatribuição, as pessoas respondem, né? Ah, é branco, sou branco, sou negro. Brancos equivale a 50% da população brasileira. Negros, que se autodeclaram negros, 16%. Quando chega no sistema penitenciário, eles são hiperrepresentados. Os negros equivalem a 30% e tantos%. E os brancos, o nível abaixo. É claro que o critério é diferente. Quem diz quem é branco e quem é negro no sistema penitenciário não é a pessoa. É o policial que prende, que preenche a ficha. Ah, esse aí é negro, esse aí é branco. Mas uma pesquisa para saber se o dado era confiável, comparou. Pegou uma pessoa que pelo IBGE, ele disse, eu sou branco, quando olha a ficha dele, bate. Ou seja, não é porque as pessoas estão vendo mais negro ali na frente e a pessoa que é negra diz que é branca. Não é isso. É porque os negros são mais presos mesmo. Vão mais para o xilindró mesmo. O branco vai menos. Mas ainda assim é a maioria. Mas ainda que o número diga que é a maioria, quem é o suspeito? É o negro, não é o branco. Ainda que a maioria dos criminosos sejam brancos. Pelos dados do IBGE e do Censo Penitenciário Brasileiro. Não é impressionante isso? Quer dizer, O mundo, as pessoas tentavam justificar, dizendo o mundo é assim. Ou seja, você flagra o mundo, você está vendo o mundo como é, que nem São Tomé, só acredito vendo, como se o mundo flagrado pelos olhos equivalesse à verdade absoluta das coisas. E você vê o mundo acontecendo, e de tanto ver a mesma coisa acontecer, você já incorpora aquilo como verdade. Não é isso? Porque você incorpora como verdade coisas que não correspondem às coisas como elas são. Só correspondem às coisas como você vê mesmo. Claro, se eu atribuo sentido a partir do que eu já sei, eu não posso, na hora de formular esse conhecimento, inverter a equação. Dizer que aquilo que eu sei e que uso para atribuir sentido é efeito de uma experiência verdadeira diante do mundo. Não, 100% das experiências são interpretadas. E são interpretadas a partir de uma organização do mundo. Não é impressionante isso? Não é impressionante? E que você vê sendo produzido e reproduzido o tempo todo. O tempo todo. Nos atos de comunicação. Não falo só da mídia. Falo nos atos mesmo da gente, sabe? Conversar e trocar ideia, sabe? Das interações sociais. Nós comungamos um saber entre todos nós, que vai tornando plausível, aceitável e inaceitável determinado tipo de coisa. Percebe? Então Foucault, sabendo disso, ele começa a analisar, num segundo momento, como esse saber muito bem estruturado vai pautar relações de poder. O primeiro passo para isso, claro, é tratar poder, e isso já foi lembrado aqui nesse curso, é tratar poder não como objeto, não como algo que se tem, mas como algo que se faz. Poder é um acontecimento, é uma ação. Poder é algo que se exerce. É estranho, porque nós costumamos falar do poder como algo que se tem. Basta você ver qualquer desenho infantil, no meu tempo era He-Man, He-Man. Para as meninas tinha a versão She-Ra, não é? E que a dinâmica do desenho, é He-Man, mas pode ser qualquer outro. Comandos em ação. Agora parece que a moda é Ben 10. Não é? Ben 10. É todo garoto aí de 10, 11 anos, né? Ou menos, já está ligado. A dinâmica dos desenhos é sempre a mesma. Tem o mocinho, o Ben, que você já sabe quem é quem dá nome ao desenho. Tem um vilão que é sempre o mesmo, vilão não muda, claro, porque o bem e o mal são apresentados como essência. O bem, sabe, é sempre bom, o cara é sempre legal, e o malvado é sempre malvado, não tem meio termo. O mundo é assim, ele é, sabe, tem gente boa e gente ruim, por natureza, já começa por aí o negócio. E aí, o vilão é sempre quem tem a iniciativa. O bem está jogando peteca, enquanto o bem está tramando, ele descobre que tem um diamante, que se ele pegar o diamante vai sair um monte de raio e ele vai conquistar o universo. Aí ele traça um plano. O bem fica sabendo que sempre tem um X9 para denunciar a parada, que é para o bem reagir e ter desenho. Porque se o cara fica jogando peteca e se ferra, não tem desenho. Aí quando ele faz, ele vai correr atrás do prejuízo. Mas o vilão está preparado para isso. Aí ele arma uma armadilha. É sempre uma armadilha cretina. Em que o mocinho cai na armadilha. O momento em que o mocinho cai na armadilha é quando vem um comercial. Porque até então você está vendo só o mal vencendo. O mal vai conseguindo. E aí vai gerando, nossa, será que o He-Man vai fazer? Aí você não perde o comercial, que é para não perder o começo, né? Quando volta. E aí vem 200 comerciais de brinquedo. Logo depois volta. Aí quando volta, o que que acontece? Aí o mocinho se livra da armadilha de um jeito mais idiota ainda. Que a armadilha é sempre assim, né? Eu lembro de um seriado antigo que tinha do Batman, feito por um ator que era Adam West. Era um Batman barrigudo, era muito engraçado. Mas... Com calção aqui assim. Tinha um cílio postiço desenhado na máscara do Batman. Era muito tosco o negócio. O Batman do Adam West, aí quando dava um soco aparecia, pô, soque. Como se fosse revista em quadrinho, né? Muito legal aquele Batman. Aí ele caía, aí era sempre assim, o Coringa pegava o Batman, Sabe dar logo um tiro na cabeça do cara? Não. E ele fazia: eu vou botar você pendurado numa máquina, que aqui tem uma lente de aumento gigante, que às 12h45 vai bater um raio de sol, que vai queimar a corda, que vai fazer você cair dentro de um poço cheio de tubarão e piranha, que aí dá um tiro logo na cabeça do cara e resolve usar uma lente de aumento. O cara tem um trabalho desgraçado para armar aquilo. É óbvio. Aí dá uns 10 dias pro Batman ficar ali pendurado, até tirar a bate-gilete G2 do cinto de utilidade, cortar a corda e... puta, isso, cara, sabe? Porra. Mas é a dinâmica do desenho. Aí ele escapa. Quando escapa, o que acontece? Se encontram no salão principal de um castelo, bem ou mal. É aquela briga, pancadaria, raio pra tudo quanto é lado, e o objeto de poder. Porque é isso que representam, dizem que o poder é a pedra. Quem tem a pedra é o poderoso. Aí brigam pelo poder, a pedra se quebra, vem uma explosão em que o cenário todo explode, o bem foge pela porta da frente e o malvado foge pela porta dos fundos, que é para ter desenho no dia seguinte. Aí desaba tudo e acaba com a cena em que todo mundo ri. O bem venceu. E o mal ali. Na próxima vez eu vingarei. É sempre assim. Isso dá. É um saber sobre o poder. A ideia de que o poder é objeto. Você tem que conquistar alguma coisa para ter poder. E aí você gera gente no mundo que só vai se sentir bem com ela mesma. Sim, porque boa parte do sentir-se bem comigo mesmo está ligado ao que você acha que as pessoas pensam de você. Está ligado ao olhar do outro. Eu me sinto bem com essa roupa. Por quê? Porque as pessoas me elogiam quando eu estou com ela. Você vai sentir bem, não é a roupa, meu amigo, é o elogio do outro. Aí a pessoa acha que poder é um objeto, e ele só fica feliz quando tem esse objeto que faz com que ele se sinta melhor do que as outras pessoas. Eu tenho que ter um carrão. Enquanto eu não tiver o carrão, sabe o que leva alguém a gastar 1,5 milhão numa Ferrari? Eu sei, para você comprar uma Ferrari de 1,5 milhão, você tem ideia de quanto é o IPVA de uma Ferrari? Só o IPVA, velho. O IPVA, você compra um carro de 34 pau, o IPVA de uma Ferrari. 34 mil, só de IPVA. É um carro com ar-condicionado, direção, vidro elétrico, trava, quatro portas. É o IPVA da Ferrari. A Ferrari é um carro tão baixo que em certos lugares onde tem quebra-mola alta não passa. Ou seja, é um carro que não anda bem na cidade. Um Fiat Uno acessa mais lugares da cidade do que uma Ferrari. Não é impressionante? O que leva alguém a gastar 1,5 milhão numa Ferrari? Porque já tem outros tantos carros que já te consagram, entendeu? E que não precisa ser uma Ferrari. Porque as pessoas olham e dizem, oh, o cara está com um carrão. Mas não, o cara precisa de 1,5 milhão numa Ferrari. Para quê? Só para dizer, eu tenho uma Ferrari. É por causa dos olhos de quem olham ele com Ferrari. E não por causa dele mesmo. Porque ele acreditou que poder é objeto. De que adianta saber que manda se não puder dizer para ninguém que manda? Imagina aquela situação do sujeito que é, no meio político, o homem de bastidores, sabe? Ele arquiteta um monte de coisa e tal, faz e acontece, mas ninguém sabe o nome dele. Esse cara é tratado pelos outros como um nada. Os que se conformam com isso são os realmente poderosos, diga-se de passagem. São os realmente espertos. A maioria não. A maioria só faz sentido se todo mundo souber que foi você que fez. Senão, percebe? Como se fosse um objeto, você quer mostrar o objeto, quer mostrar o troféu que você conquistou. Como se poder fosse algo que se tem. Mas não, poder é algo que se faz. O importante é você poder fazer e acontecer. Isso é que é importante. É você, de fato, poder submeter a vontade dos outros à sua vontade. Enquanto todo mundo quer fazer A, você diz, façam B, as pessoas fazem. Isso é poder. Algo que se exerce, portanto. Algo que se faz. E não algo que se tem. É o primeiro passo. Esse algo que se faz implica que haja um saber que, ao mesmo tempo, é gerado pelas ações de poder e que, por sua vez, dá suporte a outras tantas relações de poder. A relação entre saber e poder não é uma relação de causa e efeito. A saber é poder, não é isso? As relações de poder, os atos de exercício do poder, eles geram saberes, geram discursos. E ao mesmo tempo, esses saberes, esses discursos gerados, são causa de outras tantas relações de poder. Entre o ato e o saber, não há propriamente uma relação aí de causa e efeito. Eles são causa e efeito ao mesmo tempo, uns dos outros. Eu vou dar um exemplo concreto a partir de sistemas de pensamento e momentos de relação de poder que Foucault analisou. Ele tem um grande trabalho que é sobre o que ele chamou de sociedade disciplinar. Qual era o grande saber que pautava as relações sociais? A ideia de que o mundo é uma ordem, inclusive no campo social, que existe uma ordem social, e de que ser um bom cidadão, ser gente boa, é ser alguém enquadrado na ordem do mundo. Que você se demonstra, que você pode se apresentar como alguém de bem, se você se mostrar como alguém disciplinado, que se enquadra, portanto, nessa lógica do sistema em que tudo é uma ordem, em que tudo tem tempo e lugar para acontecer. Percebe? Equivale essa dita sociedade disciplinar no momento em que o Estado, em que a organização social e política sofre uma transformação muito grande. Foucault começa comparando, no livro chamado Vigiar e Punir, tem como subtítulo A História do Nascimento das Prisões, mas veja, a prisão é um detalhe. A prisão é uma instituição que ele usa para analisar não só as prisões propriamente ditas, mas a relação de poderes que existe na sociedade como um todo, algo que vai, portanto, muito além apenas das prisões. O primeiro capítulo ele fala da condenação de Damien. Quem é Damien? Damien é um regicida. Damien é um homem que atentou contra a vida do rei. E como ele é morto? Por esquartejamento em praça pública. Seus membros são amarrados em cavalos, os cavalos são chicoteados para que puxem com força e ele seja desmembrado ali em praça pública. É uma execução espetacular e foi particularmente espetacular a de Damien porque ela deu errado. Era para arrebentar logo o sujeito, mas os cavalos não arrebentaram logo o sujeito. O do Damien era parrudo. Era algo errado na execução. Mas o fato é que essa execução é espetáculo em praça pública. Como eram as execuções, as condenações dos presos, dos criminosos, eram sempre eventos em praça pública. Fuzilamento com muita gente para assistir, enforcamento que você assiste em qualquer filme de faroeste. O dia de enforcamento é domingo, logo depois da missa. Que aí já sai todo mundo da missa, sabe, já de roupinha de domingo, com as crianças, é o dia que o pipoqueiro mais ganha dinheiro na cidade, é o dia de enforcamento. Vamos lá ver fulano, fascínora vai ser enforcado. Quando cai, a pessoa, aplaudem, sabe? É um evento, é uma festa. E ele dá um salto, bum, aí compara com a prisão hoje. Muita gente nem sabe onde ficam os presídios. Os presídios são lugares, assim, de condenação oculta. Os novos presídios são construídos em lugares cada vez mais afastados, mais distantes, invisíveis. Quando muito você vê a entrada do presídio. Aqueles presídios que você vê que estão na área urbana é porque a área urbana é que cresceu e já abraçou o presídio. Porque quando eles foram construídos, eram longe. É para você não ver mesmo. É o contrário de um poder cuja execução, o suplício do condenado é espetáculo. O suplício do condenado não é espetáculo. É algo escondido agora. É o que você não vê mais acontecer. Ele passa N suplícios dentro do presídio e você nem toma notícia deles. Só toma notícia quando algo muito espetacular mesmo acontece lá dentro para virar, sabe, notícia de jornal. Porque fora isso, o suplício cotidiano, isso aí não é notícia. Não é para aparecer, não é para ver. Antigamente não, o suplício era para ver. Então Foucault pergunta, foi que mudou de um momento para o outro? Por que nós paramos de executar presos de forma espetacular e passamos a impor suplícios agora em locais fechados? Percebe? É uma relação de poder. A pena, condenar alguém, era uma forma do rei mostrar-se poderoso. Só que a sociedade monárquica tinha como pressuposto dessa relação de poder o rei explicitamente agir como poderoso. O corpo dilacerado do condenado era a demonstração física, visível, do poder do rei. Por que ele está sendo dilacerado? Porque o rei quis. E Foucault diz, o grande poder que o rei tem, a essência da ideia do poder que o rei tem, é o exercício de um poder de vida e morte. Porque, no final das contas, todo poder parece ser um poder de vida ou morte. Só que a relação do poder, como exercício, tendo como objeto a vida e a morte, exercido pelo rei, é um poder no sentido de deixar viver ou fazer morrer. O rei é alguém que faz alguém morrer, quando quer, do jeito que quiser. E é o fazer morrer que é destacado, quando a forma de punição é o suplício em praça pública. É no fazer morrer que a realeza do rei, que o poder do rei se mostra como acontecimento. E não nos atos cotidianos de assinar meia dúzia de papel no castelo. E veja como o próprio rei também aparece com uma figura, né, muito diferente. Se você olha um presidente hoje, imagina um presidente de um país que você não conhece. Você só reconhece numa foto com 200 pessoas, assim, daquelas fotos assim, de governo, que aparece todo mundo terno e gravata, você só sabe mais ou menos quem é o presidente pela posição na foto. Se for um vídeo, você só sabe pela atitude das pessoas em volta dele. O que tiver mais gente andando, como se estivesse orbitando o sujeito, sabe? Como se fosse um satélite em torno de um planeta, é o cara. Eu estava lendo a historinha do folclore político, que o cara desse vigiando o Estado, sabe? Visitando o Estado em campanha e tal. Tem hora que ele levanta uma mesa, assim, no almoço, né? E quando ele se levanta, ele sai e vão 8 pessoas atrás dele. Aí ele para no meio do caminho com as 8 pessoas e diz, eu vou ao banheiro. Me deixa. O cara teve uma indisposição na hora. Era piriri. Ele precisava ir rápido para o banheiro. Então ele se levanta do nada e sai correndo. E aí a pessoa, nossa, o doutor se levantou e as pessoas saem correndo. O que foi? Então ele precisa de mim. E vão ali orbitando. Ele precisava ficar sozinho para cagar. Era o problema que ele tinha. Mas não, as pessoas... É assim que você sabe. Porque pela roupa, você não sabe quem é quem. Pela roupa é todo mundo igual. Não tem diferença. Entende? Agora o rei não. Você bate uma fora, a cara, você sabe quem é o rei? Que é de vermelho ali, na cadeira grande, com essa roupa aí, com a babilá, com a parada na cabeça, parece um abacaxi. Você sabe quem é o rei. Não tem a menor dúvida sobre quem é o rei. É a condição do exercício do poder, é o espetáculo. É o espetáculo. Sobretudo na hora de matar. E hoje? E hoje? Hoje a coisa muda. Hoje o poder que o Estado exerce é o contrário. O Estado parece ter o poder de fazer viver ou deixar morrer. Veja, a frase é diferente. A do rei é fazer morrer ou deixar viver. A do Estado contemporâneo, o poder é exercido na forma do deixar morrer ou fazer viver. Esse jogo de palavras tem uma explicação, é porque o modelo antigo, veja, a forma como o rei exercia poder sobre o corpo dos súditos, controlando o mesmo corpo dos súditos, era só na forma da morte mesmo, no mandar matar. O rei não exercia um controle minucioso sobre uma série de atos na sociedade. A quantidade de leis que havia era pequena, a quantidade de regras a seguir era pequena. A maioria das comunidades, inclusive, se organizava em torno da realeza, em torno do palácio, sabe, central, sem que houvesse uma burocracia do Estado que tivesse que ir até os mais longínquos rincões do reino para exercer controle. Não precisava exercer controle. Olha, surgiu a cidade ali, o rei ia com isso. Mas quem é que vai organizar as vias públicas? Para que precisa organizar? O cavalo sabe andar sozinho. Os caras vão bater ali, isso que se dane se vão bater a carroça um no outro. Isso é problema meu. Quando algo grave acontecia na cidade, as próprias comunidades se organizavam para resolver o problema, para evitar que o rei fizesse alguma intervenção. Ou seja, o rei não exerce poder gerenciando a sua vida. Você quer abrir um comércio no século XIV, o que você precisa? Abrir a porta e pendurar a placa, dizendo o que você está vendendo. Mas nada. E hoje? Você abriu um negócio, o que você precisa? Nossa. Burocracia é um suplício. É um suplício. Quantidade de regrinha. Você contrata um profissional para isso. Contador, me ajuda a brincar. E aí o cara ainda fica enrolado, porque a cada dia vem três regras novas. Ah, não sei mais. Até querendo obedecer é difícil. Até querendo, velho. Imagina.